nunca precisou de uma mão amiga. A mão de Deus sempre guardou a minha vida. Eu sei, já vacilei quando não dei ouvidos, mas a mesma mão que guia levanta quem tá caído. Por amar demais, ele não desampara. Por misericórdia, sua vida ele restaura. Te dá visão quando o inimigo não te deixa ver. Te põe de pé e te sustenta pra você vencer. Ele te ajuda quando todos dão as costas. Se tá confuso, ele vem com a resposta. Quero o vaso velho, quebra mesmo em pedaço. É o oleiro supremo que molda o barro, que tira todo o lixo, todo o pecado, que enche de unção, te deixa renovado. O que seria de mim se não fosse a sua mão? Tava perdida, sem rumo e sem direção. Muito obrigado, Deus, por me amar assim. A sua mão me guiará até o fim. Sua mão me guiará, sua destra me sustentará. E não há nada que poderá impedir seu agir sobre mim. Agradeço a Deus por me resgatar, pois só sua mão pode me guiar. Acertamos e erramos todos os dias. As feridas cicatrizam, mas as marcas permanecem pro resto da vida, te faz lembrar que tudo vem e vai, não somos nada. Mas a glória do Senhor resplandece, me dá força, prosseguir minha jornada. Entre erros e acertos estou vivo, como um vaso na mão do oleiro prossigo. Batalhar um bom combate pelo reino, esse é nosso objetivo. Guerreira de Betel, em terceiro dia, a mão do Senhor nos guia cada dia. Sustentará e não há nada que poderá impedir seu agir.